Beleza na proa, 360, 63. Aguardando chegada na área, agora só ordenação. 19. 498, chame centro Recife, 126-85, acertando no 25-45. TAM 3142, patrono, Romeu Foxtrot 018, centro Recife, 126-85, acertando no 25-45. Corre, TAM 3305. Negativo, contato 119-1. 19-8. TAM 3305, decola no perfil da PUC, já. 3305, 6305. 330. É uma formação ali, logo após a PUCA, poderia voar a Caju 3305? 3305, eu falei que visa sempre quer. Pessoal desvio, então na prova 055, tirando 3305. No 5009, foi na prova do Romeu Foxtrot 018. Vou no 776, ele mantém nível de voo 360 na frota de brilho. Isso, vou no 773, agora com ordenação, sobe diretamente nível de voo 360. Oxalá 6313, centro Recife, essa minha identificação se contém no voo 360. Tudo mantém no voo 360, na altura de Brite, Oxalá 6313, em Brite, Brasília, 124-25. Negativo, Oxalá 6303, foi para o Oxalá 6313, informação. Protejamento correto, Oxalá 6313. Cotejamento correto, Oxalá 6313. Rosales 2224, controle Salvador 119, décima 8. Boa Lúvido. Voo 3500, voo incógnita. Xané 6303, centro. Xané Brasília, 12425, alterna 2655. 198 Azul 5001, boa. Boa. Salvador, voa Azul 5001. Azul 5001, vocês, 360 pro Adiledo, Azul 5001. 670. Xané 6335, climb maintain 380. 500, certo? Qual copia, certo? Eu vou ir, estou de cóquida. Mantém? Xané 6271, tem condições de manter MAC 7-360 até a posição, corrigindo, 370 até a posição última? Xané 6271, sub mantém o nível 370. Com o MAC 76 até a posição Lútiva. Lútiva, após a velocidade está a critério. Vou no 868, vou em MAC. Identificação, mantém 350. 212, squawk dive, maintain flow 370, fly deck to pop log. Brasília, 12425, alterna 2655. Chamei o controle em 198. 198, 6224. Boa noite. Salvador, boa noite, Xané 6304. 90 uma pouca, 1224. Seleciono, restrição de velocidade devido ao tráfego, posição agora de 10 horas, 3 horas milhas, no rumo nordeste, mantendo 370, ponta 320. No voo Iabuco. Tango, Romeu, Tango e Macaio, certo? Abaixei e travou das quatro da passarela. Gente, autorizando 1200 grau, 09. E ele pausando, é das quatro. 09 autorizado em 150, quero mais. Tango Lima Charlie. Chame 12545 Alberto 265. Estou falando minha máquina, tá? É 303, você? É 303, temos um reporte de aeronave na 360, a meia hora atrás, e a mesma desceu 340. Desceu 340 e ficou livre de problema. Identificação até 350. Rio 98, grato, Rio 98 nos anos. Controle Salvador, boa noite, Rio 98 no zero, decolando a sua escolha. Zero, 340, acessão para o 340, por Adibride, Rio 98 no zero. Autorizado 107. 107. Comunicação, Hotel 350, aguardando a chegada na área. Romeu, Tango, Lima, Chaves, Chame Centro, Recife, 126, decimal 85. Check 2. Da 394, essa identificação, até 370. Comandou o Rio, 5972, decolou sua escuta. 380 na Ponte Príncipe. 380 na Ponte Príncipe, 5972. Obrigado. 2 metros de frente de eu, tá bom? Excelente, amigo. Eu, obrigado. Cordial, boa noite, Rio 5972, está cruzando 1965 a 10380, navegando o Rio de... 212, descent 50170. Muito boa noite, o Trip 5393. 190, pode falar direto um pouco, senhor. Vai, opa, obrigado. 72 agora, ele está 3600, chame o controle 1998. 1972, a identificação mantém 370. 3600, boa noite. 5, chegada Mari, 2500. Autorizado a linha e decolando. 200 graus, voo 134. Voo 1098, decolando 2018, 18. Meia dúzia de milhas, 10, mesmo a terceira de saída, usando 404, subindo para o nível 190. Nada, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou no 134. 134. Vou 37. Vou fazer a 37. Chamo na frente. Tá. Canal 6313, chame Brasília, 12425, alterna 2655. 278, call guidance to maintain for level 370. Confirmando o tráfego de solicitadora. Entra agora. Na 3152, chame o controle 1998. Autorizado nível 150. Por 972, prossiga. E por 972, autorizado 400. 72. Negativo. Dinâmia 272, como me livrou já o 35. Autorizado o resto de navegação na rede Maceió. Tipo 2 híbridos, com a gente 18 unas, para 2010 e 18 diferentes. A dois de identificação, mas tem 377. Autorizado o 150. 2407, chame o controle em 199.8. Azul 4107. Xandro controle 1998. Thank you.